cor, eu dreno. Para o resto da vida, sou extremo. Sou o gosto do azedo, a explosão de um torpedo, contaminação do medo. Você não vê, você não me vê, não. Mas eu vejo você. Sou a ponta da agulha. Tanto bato até que você fura. Minha sua captura. Sou dupla persona. Seu estado de coma. Sou o caos, sou a zona. Seu nocaute na lona. Sou o HIV. Você não vê. Sou o HIV que você não vê, não vê não. Eu sou o HIV que você não vê. Você não me vê não, mas eu vejo você. Arbítrio sem causa, com efeito. Sua força é meu grande defeito. Sou a dor da tortura, uma nova ditadura, terminal da loucura. You don't see me.